A lenda da espada dizia assim, em história singular, de um povo sem rei e ninguém pra dizer quem iria o trono ocupar. Um povo sem rei não teria lei e guerras viam sem razão. Um milagre aconteceu. Ao som de A Espada Era Lei, começamos mais um Lendas de Boteco, o segundo episódio da série Intus sobre Arthur Pendragon, rei da Bretanha. Meu nome é Douglas Dias e hoje com Paulo Vitor e Cego. Temos alguns recados. O primeiro deles é em relação aos feedbacks, tanto do programa anterior quanto desse programa e dos próximos. A gente recebeu vários feedbacks dos ouvintes, só que reparamos num ligeiro probleminha. Não tínhamos deixado um canal oficial de comunicação com vocês. A gente vai pedir para sempre comentarem lá no blog, no lendasdeboteco.wordpress.com, para a gente depois poder tanto responder esses comentários, como possivelmente fazer uma leitura dos comentários nos próximos episódios. O nosso Twitter é o @lendasdeboteco, tudo junto. E o e-mail é o lendasdeboteco@gmail.com. Então, qualquer feedback, comentários, xingamentos, críticas, sugestões, piadas sem graça, podem mandar ou via Twitter, via e-mail, ou preferencialmente postar lá nos comentários do blog. Fora isso, nós criamos o feed para o iTunes, já está disponível lá na iTunes Store. O feed está aí no post, mas é só procurar na iTunes Store por Lendas de Boteco e vocês também vão nos achar. Gift keeps on giving. What is this I'm feeling? Para falar desse assunto, nós não podemos deixar de contextualizar historicamente o que estava acontecendo naquele momento. No século antes de Cristo, a Grã-Bretanha era povoada basicamente por celtas. Isso é uma coisa interessante, porque os celtas não são nativos daquela região, né? Eles são nativos da Europa continental, do norte da Europa. E depois aí a gente tem invasões de romanos, saxões, etc., vikings, como a gente comentou lá no primeiro episódio. A Inglaterra foi um país puta invadido. A população original da Inglaterra, ela era uma população que originou na Escócia, numa região chamada Scarabrae, ali perto desse sítio arqueológico. E depois que foram invadidos pelos celtas, que ocuparam a ilha as ilhas da Grã-Bretanha inteira, né? Eles ocuparam, mas não tinham uma unidade, né? Eram povos que foram para ali, para a Grã-Bretanha, e eles eram organizados basicamente em tribos. Então é um sistema bem pré-histórico de organização. O que uniam essas tribos era a proximidade da língua, né? De vários povos a língua era próxima, e também a religião. Não que eles cultuassem os mesmos deuses, mas a estrutura das religiões eram muito parecidas, muitos cultuando deuses naturais. Eles, inclusive, tinham o mesmo tipo de sacerdote, que era o druida, né? Todos esses povos possuíam druidas como sacerdotes. É o druidismo que deu origem ao que a maioria conhece aqui como Wicca, né? Que é meio zoado, mas é o que a gente tem de mais próximo hoje em dia. O que deu origem ao Wicca foi o neodruidismo, mas eu acho que isso aí já cabe um outro podcast inteiro só sobre isso. É uma outra discussão. Mas aí, depois dos povos celtas, tivemos as invasões romanas, que começam lá por volta do ano 60 com Júlio César. Ele acaba não estabelecendo a colonização romana lá na Inglaterra, mas depois os romanos estabelecem um governo central, e esse governo central dura na Inglaterra até por volta do século V, depois de Cristo. Ou seja, em um período bem grande de colonização romana na Inglaterra. Isso, e os romanos foram para lá e deixaram casas, aquedutos, estradas, construíram tudo que tinham que construir. Inclusive, dominaram toda a região ali e tentaram ir ao máximo ao norte possível, mas os escoceses não deixaram. Os escoceses sempre são um problema, né, cara? Eles vivem invadindo a Inglaterra. Homem de saia assusta, né? O Mel Gibson, então? E naquela época ali era uma união entre os povos pictos e escotos que viviam na Inglaterra, justamente na Inglaterra, na Escócia, justamente contra os invasores ingleses e romanos posteriormente, né? Outro ponto importante aí da ocupação romana na Grã-Bretanha é que muitos desses mitos e da cultura celta que existia até então foram tanto assimilados pela cultura romana quanto adaptados aí. Vários deuses celtas foram transformados em deuses romanos. Eles tiveram suas histórias adaptadas como deuses romanos. Quando a gente for falar lá sobre a Dama do Lago, que era uma deusa celta, um mito celta, esse mito foi, em grande parte, influenciado por deusas romanas. E eu esqueci o nome da deusa romana que influenciou esse mito. Foi a Artemis, a grega Artemis, que em romano é Diana, né? Exatamente. Mas vale frisar também, Douglas, que o mito da Dama do Lago, que surge na história do Arthur, que nós vamos falar depois, ele também foi influenciado por culturas pré-célticas da Grã-Bretanha. Exatamente, era mais ou menos essa estrutura, né? Os romanos invadiam uma localidade, utilizavam da cultura que existia naquela localidade e impunham a cultura deles, meio que adaptando o que os povos daquela região já conheciam para o formato das lendas e crenças deles. Só que não era só os romanos que faziam isso, né? Os celtas também fizeram isso quando eles chegaram nas ilhas pela primeira vez. É sempre que uma cultura entra em contato com a outra e quer sobrepujar, para não gerar um conflito muito direto, ele acaba pegando alguns aspectos daquela cultura regional. Na verdade, tem dois jeitos de fazerem isso, né? Os europeus costumavam fazer desse jeito mesmo. Agora, se você pegar um pouco a história oriental, o Japão costumava fazer o extremo oposto. Tentava destruir tudo, até a língua local. Quando eles iam para a China dominar a China e um pedaço da Rússia, aí tomava porrada, voltava, aí ia lá, dominava, voltava. Eu queria falar, o único problema é que eles nunca conseguiam fazer isso, né? Eles iam para a China e tomavam porrada, passaram 500 anos fazendo isso. E quem se fudia era a Coreia, que estava ali no meio só tomando porrada dos dois lados. Outra coisa ainda sobre as invasões romanas é que foram junto com as legiões romanas que os primeiros saxões chegaram à Inglaterra. O período ali por volta do século 3, 4... já era um período meio que de decadência do Império Romano e vários povos estrangeiros começaram a entrar para as legiões. Essas legiões, cheias de povos, além de romanos, saxões, gauleses, diversos outros povos, foram parar na Inglaterra. Então, assim, quando a gente vai falar lá sobre as invasões saxônicas, elas, na verdade, já tinham começado aí um pouquinho antes. Aí, o Império Romano começou a decadência ali na Grã-Bretanha, principalmente por falta de recurso, né? Era muito distante do governo central do Império e distribuição de recursos era muito difícil. A Inglaterra era longe para burro da Itália. Né? E ainda era uma ilha para piorar a situação, né? Vale lembrar que os romanos que deram o nome de Britânia para a região, né? Que até hoje ficou como Bretanha em português, mas até hoje a Britânia que os romanos nomearam a região pegou. E de onde que vem o nome? Vem do imperador, do cônsul romano Brutus. Até tu, Brutus? Puta que pariu. Você não tava esperando, não? Não, eu vim vindo. Quase, muito. Por volta do ano de 470 pensa, isso depois de Cristo, Roma acaba abandonando a Inglaterra. As legiões romanas saem da Grã-Bretanha e aí instaura-se o caos. Aí é salve-se quem puder, povoado contra povoado novamente. Quem estava nos domínios do castelo tentou manter esses domínios, né? Os povos se aglomerando em volta dos castelos, formando outros povoados, né? Formaram-se pequenos reinos nessa época, né? Os povos, eles começaram a se dividiram em pequenos reinos. Então, você tinha vários reinos galeses, como Powys, Kent. Você tinha a Dumnonia na Cornualha. Você tinha a Escócia lá no norte. Na região mais onde hoje é a Inglaterra, você tinha Wessex, Sussex, entre outros. E a Irlanda, né? Na outra ilha. Então, assim, apesar de os romanos terem saído e ter ficado aquele caos todo, algumas coisas do que os romanos viveram e levaram para lá ficaram. Inclusive alguns romanos. Nem todo mundo voltou para Roma. O principal foi a tecnologia de construção, né? Que os romanos construíam com pedra, inclusive telha também. E tecnologia de guerra também. A organização do exército romano foi herdada ali pelos britânicos. Essa formação, né, essa tática de batalha, ela só veio a ser, de fato, deixada de lado com o surgimento das armas de fogo na Europa. Então, até isso acontecer, formação de batalha romana ainda era utilizada. Isso foi até o quê? Século, sei lá quanto, século X. Porra, olha só, o PD, toda data que ele não sabe, vira século X para ele. Arma de fogo no século X, PD? Foi mal. 1600, velho. É 1600. Na verdade, tinha uns protótipos do século X, mas não funcionava. 1600. Era na China, e a gente, né, teve canhão ali durante, por volta do ano de 1200, 1300 sendo utilizado. Só que, assim, as armas de fogo foram utilizadas em larga escala pela primeira vez lá na Guerra de Independência Americana. Perdão, nas batalhas napoleônicas. Os canhões, nessa época que você falou aí dos canhões, que tinha já em 1200, nessa época o problema era que morria mais canhoneiro do que os caras atingidos por balas de canhão. Nessa época o importante era a flecha, né? Arco e flecha e a infantaria. Nesse período, pós-queda do Império Romano, que começa a nossa história, a lenda de Arthur. É interessante que esse período é um período de pouco registro histórico, ali por volta do século V até próximo do século X, a gente não tem praticamente registro nenhum sobre a história da Inglaterra. Ou seja, são muito escassos, os registros que existem são muito pouco confiáveis. Então, assim, é uma bagunça danada esse período. E a maioria dos registros também não fala diretamente de Arthur. Fala de um líder, algum cita Arthur, só o nome, né? Mas não fala referências diretas. Exatamente por causa dessa falta de registros da história da Inglaterra nesse período, que a gente não sabe direito o que estava acontecendo ali, né? Arthur, por exemplo, se de fato era história, se de fato existiu alguém ali com esse nome, existiu algum líder tribal, rei ou líder guerreiro com esse nome, ou se era simplesmente uma lenda e foi incorporada aí na história por alguns historiadores. Um período um pouquinho depois, ali por volta do século XII, XIII, meio que por acidente. E fora também que muitos, depois dessa época, muitos nomes Arthur começaram a surgir na Inglaterra. Então isso dificulta saber também se citar Arthur, se é o Arthur, rei Arthur, né? Todo mundo conhece como rei Arthur, ou se não é, se é um outro Arthur qualquer aí. Cara, eu já vi um monte de Kal-El. Sério? Não. Pra mim era só o filho do Nicolas Cage. Pô, na presídio de Neves tem 4 John Lennon. Tem 4 Beatles presos, do mesmo, assim, ó. Clone, né? 4 Beatles presos do mesmo, é ótimo. Tá de reserva. Erraram na conta, né? Cadê os Beatles? Como eles são 4? Você, John Lennon, é você, John Lennon. Demos sorte, pegamos o principal da banda 4 vezes. Esse cara foge pra caralho, né? Tipo, toda hora a gente prende ele. Danette, Danone, pronto para comer. Gostoso, caiu cremoso. E agora vocês vão escutar The Last Pendragon, do Torta de Danone. Torta de Danone. história do Arthur começa com a história do pai dele, né? Um pouco da história do Uther Pendragon, ou Pendragon, sei lá como é que fala esse trem. O rei de um pedaço da Inglaterra, na Cornualha, mais especificamente. Ele ilude a Igraine, que é a mãe do Arthur. Fala que ele não é ele. Se disfarça. Chama ela da coisa mais preciosa pra ele e pra vila que ela mora. Só porque ele precisava dar uma bimbada. Caiu no papinho mais antigo do mundo, né? Ô, caoseiro, Uther. Cara, tem várias histórias que o Merlin transforma o Uther. Transforma ele em quem? Que eu não tenho nem ideia de quem que é. É no marido da Igreja. É, transforma ele no marido dela. Isso parece, sabe aquelas contos lá amazônicos do Boto? Ah, foi o Boto que transformou na pessoa, achei que era você e tô grávida. É a mesma historinha, né? Então as histórias de Zeus. Zeus era mestre de fazer isso. É, a gente viu muito naquela série Lendas de Hércules. Caralho, você desenterrou um negócio muito bizarro. Bizarro mesmo, você pode falar a palavra certa, bizarro. Aquilo era muito estranho, velho, aquele Hércules de Carpinha lá. Depois que o Uther foi lá e, né, sapecou a Igraine, o Merlin disse pra ele, após ver um cometa no céu, uma profecia de que o filho dele ia governar a Britânia e a filha dele ia ter filhos que também iriam reinar na Britânia depois que ele se fosse. Lembrando que aí a gente tem versões de histórias, né? A maioria fala que Arthur era um filho bastardo do Uther. Outros dizem que ele assume o Arthur como seu herdeiro. E o Merlin também é um personagem que tem várias versões diferentes. Talvez a primeira delas foi escrita lá pelo Geoffrey de Monmouth, que é lá no História Régia da Britânia, que a maior parte das histórias e lendas posteriores do Arthur bebem ali, nesse texto do século XII. E ele, nos primeiros textos dele, ele cita o Merlin. Na verdade, não é nessa História Régia Britânia, mas ele tem um texto sobre o Merlin falando só sobre profecias. Ele descreve o Merlin basicamente como um profeta. Isso ronda toda a história dele na saga de Arthur. O Merlin era visto mais aqui no princípio, né? Mais como um profeta do que como um druida, mago, Aragandalf, que depois na cultura pop ele se transformou. E o Merlin teve um papel fundamental de instrução também do Arthur no começo da vida dele. Por ser uma pessoa tida como sábia e... Arthur tem tipo aquele período que a gente pode comparar com Jesus, que ele tirou os 30 anos lá para passar em algum lugar aprendendo alguma coisa. E aí depois ele volta na maioridade. Só que Arthur foi com 15 anos que ele voltou para assumir o trono depois que o Uther morreu. No desenho da Disney ele devia ter uns 10. É, no desenho da Disney a coroa nem cabia na cabeça dele. É, 15 anos na época já era maioridade. Totalmente, né? Até, tipo, Dom Pedro II assumiu o trono do Brasil com 15 anos. O Arthur, quando ele assume, ele é tido como um rei generoso pela população. Ele era um rei bem quisto pelos seus súditos. Tá, mas calma lá. Aqui a gente tem algumas diferençazinhas nas histórias. Nos primeiros textos, Arthur não era rei. As primeiras fontes históricas que a gente tem sobre ele, que datam ali do século IX, século X, ele é descrito muito mais como um warlord, um guerreiro famoso e poderoso, do que como rei de fato, né? Ele era aquele rei que tomou o posto pela liderança, não pela herança. Ele era um grande guerreiro e era a esperança de luta contra os saxões. Sim, sim, que é uma das grandes missões da vida dele, era expulsar os saxões da Britânia, de qualquer forma, né? Que seja pela luta religiosa do Arthur cristão expulsando os pagãos saxãos, ou da questão étnica mesmo, ou simplesmente que expulsando os saxões da Britânia ele ia conseguir ganhar dinheiro para poder, né, pro reino da Dunônia crescer. Qualquer que seja o motivo, ele queria expulsar os saxões da Britânia. É nessa questão de expulsar os saxões, tem uma parte que é muito contraditória e que em todo livro que eu li do Arthur tem ela bem, bem em foco, que é a luta dele contra os saxões, mas ao mesmo tempo ele tem lá o Merlin sempre acompanhando ele, a Morgana, e os dois eram pagãos. Não dá para definir se o Arthur era pagão ou não, ou cristão, porque apesar dos textos dizerem que ele era cristão, os textos foram escritos por monges católicos. Estavam criando uma mitologia de um herói da Inglaterra, ou do País de Gales, no caso. O que a gente sabe é que, com certeza, o cristianismo nessa época já era bem disseminado na Inglaterra. Como a gente falou, a Inglaterra tinha uma ocupação romana, né? E no final, ali na parte da decadência do Império Romano, o Império Romano era cristão. Não só era cristão, como teve uma perseguição muito grande aos pagãos. Então, assim, é muito provável que a religião cristã tenha se disseminado de forma bem abrangente na Inglaterra nesse período. Se existia um Arthur aí, tinha muito sentido ele ser cristão, sim. E o que eu acho mais legal é que, no início, eram os pagãos na Britânia, na Grã-Bretanha, aí vieram os romanos, cristãos, e dominaram, e depois os pagãos vão invadir de novo a Britânia. Cada hora é um defendendo o território falando que é dele. E a questão dos romanos invadindo, quando os romanos invadiram pela primeira vez, eles ainda não eram cristãos, eles vieram a ser cristãos quando Constantino se converteu lá em Roma, já havia ocupação romana na Britânia, né? Primeiro chegaram os romanos com sua mitologia própria, mitraísmo, que vem a ser conhecido bem forte na Inglaterra no período, e depois os romanos se tornam cristãos. E aí o cristianismo começa a disseminar pela Inglaterra. É mais ou menos assim. Pô, galera, mudou a parada aí. É, porque na época o súdito tinha a religião do rei, né? Não importava se a religião que o súdito seguisse, ele tinha que gostasse, se identificasse, ele tinha que seguir a do rei. Então havia muita perseguição religiosa. É, tanto que os bosques sagrados, eles foram derrubados, queimados. E quem cultuava a religião druídica, né? Tinha que cultuar em segredo. Mais do que isso, tem um fato interessante que a Igreja Católica fez isso muito, mas diversas outras religiões também fizeram, que era levantar templos em locais que eram sagrados para outras religiões. Então a gente tem hoje na Inglaterra diversas igrejas que foram levantadas em regiões próximas a antigos templos celtas, ou em cima de antigos templos celtas. Sim, isso foi muito comum na Escandinávia também, tanto que foram essas igrejas antigas que estavam construídas nesses locais e houve aquela queimação de igreja da Noruega pelo pessoal do black metal. Eles queimavam essas igrejas que estavam justamente nesses locais, que eram templos de uma religião originária daquela região. Então, nessa tentativa de rebuscar sua própria cultura, queimaram justamente essas igrejas, não saíram queimando qualquer igreja ainda. Outro detalhe interessante da gente ressaltar é que essa relação aí, se Arthur era rei, se Arthur era um líder guerreiro ou algo do tipo, é uma discussão histórica que se arrasta, principalmente porque nós temos várias fontes diferentes sobre a história do Arthur. Hoje, presume-se que a história dele originou de algumas lendas celtas, mas a primeira referência que a gente tem mesmo sobre Arthur é no poema lá do século VII, chamado Ygododin, que referencia o Arthur como tipo de passagem só no poema. É, e o trata como um guerreiro, né? Porque ele estava glorificando os guerreiros que caíram e falou que o mais valente e bravo deles não era nenhum Arthur. A comparação foi com um grande guerreiro. É, exatamente. E nas outras referências que a gente tem logo a seguir, também o trata como um guerreiro, que é o História Britânica, que é do século IX, e lá no século X, os Anais de Gales, que citam as batalhas de Badum, de Monte Badum, e de Camla, que são aí as principais batalhas que o Arthur estaria envolvido. E, novamente, ele é citado apenas como guerreiro. Ele vai aparecer como rei somente lá nas histórias do Geoffrey of Mormont. Aliás, vai aparecer como rei nas histórias do Geoffrey e em alguns contos franceses, mais ou menos no mesmo período, ali no século XII. E o importante lembrar que, como o Bernard Cornwell sempre escreve a verdade, né, e ele tratou o Arthur como um guerreiro, não como rei, já temos a resposta do que aconteceu. A gente tem basicamente duas versões da história, que era ali a versão do Geoffrey of Mormont, que era um britânico, e a versão do... Agora eu vou gastar todo o meu francês. Chrétien de Troyes, que era francês, e escreveu basicamente uma história que ali o Lancelot era o principal personagem. O Arthur aparecia como o rei corno. E esse era corno mesmo, porque todo mundo já pegou a Guinevere. E também, com a versão desse francês aí que o Douglas citou, veio algumas outras incorporações, como a Távola Redonda, como o Santo Graal. É, a Excalibur já estava na história, sim, né? A Excalibur já aparecia na história, só que aqui ela também assimila uma outra conotação, de uma espada lendária que tinha poderes divinos. É, deve ser a arma branca mais conhecida da humanidade. É, ela aparece em várias lendas, em vários animes, em vários livros, RPG, em várias mídias, mesmo não tendo a ver com Arthur. E ela é uma outra coisa que tem duas origens também, né? A gente tem duas versões do Arthur e a Excalibur também tem duas versões. Muitas pessoas, quando a gente fala Excalibur, a primeira coisa que vem à mente é a espada lá na pedra, né? Só que, ao menos a princípio, Excalibur não era aquela espada que Arthur retira da pedra. No da Disney era. Os textos mais contemporâneos que a gente tem sobre Arthur são baseados nos textos de um inglês chamado Thomas Malory e que se chama Le Mort d'Arthur. Isso é lá no século XV. E nesses textos... Mas o inglês que escreveu o nome do livro em francês? É, isso é complicado, porque nessa época e até um pouquinho depois, a maioria das cortes europeias falava francês. Então, assim, apesar dele ser inglês, era língua comum para a maioria falar francês. Ele era um nobre, ele era Sir Thomas Malory. Então, é muito provável que seja por causa disso. Só que é ele que pega as duas versões, a versão inglesa e a versão francesa, faz uma mistureba danada, e é essa versão do Thomas Malory que a gente tem, que a gente conhece hoje em dia, né? É baseada nessa versão de Lancelot como o bravo guerreiro de Arthur, Arthur combatendo os pagões, Excalibur como a espada lendária que ele retira da pedra e se torna rei. Todas essas incorporações... Todo lago, né? Exatamente, aí tem um ponto importante. Na história do Thomas Malory, tem duas espadas. Arthur ganha Excalibur da Dama do Lago, igual lá na lenda do Geoffrey of Monmouth. E também, nessa história, aparece uma espada encravada numa pedra e, segundo a lenda, quem retirasse ela da pedra se tornaria rei da Inglaterra. Arthur retira essa espada da pedra. Só que, assim, essa espada na pedra não era Excalibur, era outra espada na pedra. Depois, em versões posteriores da história, acaba que a Dama do Lago não existe, outras ela existe. Só que, assim, meio que senso comum hoje associar Excalibur com essa espada na pedra. Vale lembrar que a Excalibur saindo do lago, ela remete a um costume pré-céltico na ilha da Grã-Bretanha, que era de jogar armas e utensílios no rio para poder atravessar tranquilamente sem os espíritos do rio te molestarem. Então pode ser daí que surgiu a ideia da Dama do Lago, né, o espírito do lago, entregar a arma ao Arthur, transformando a espada no item divino ou mágico. Em praticamente todas as mídias, a Excalibur tem o mesmo significado. Ela é a espada que vai levar quem a carrega ao reinado. Quem conseguir portar a Excalibur, e dependendo da mídia, dependendo da lenda, é necessário algum requisito. Por exemplo, tem um filme do Arthur que ele deve seguir como se fosse um código de honra. No Bernard Cornwell, ele tem que seguir aos preceitos pagãos. E por aí vai. Whoso pulleth out this sword from this stone and anvil is the true born king. Segundo a lenda, somente aquele que fosse digno de se tornar rei da Inglaterra poderia carregar a espada. Isso sim, versões posteriores da lenda. Junto da Excalibur, né, que é uma espada que ficou bem conhecida de todos, tem um poema que narra que ele estava indo para um forte de vidro proteger duas relíquias, que era uma espada mágica, que pode vir a ser a Excalibur, e um caldeirão, que seria o caldeirão de Clidnuidno. E esse caldeirão foi utilizado pelo Merlin, né, na história do Bernard Cornwell, para sacrificar Gawain na tentativa de trazer os deuses pagãos de volta à Britânia. E Gawain, que no texto do francês, que eu não vou tentar nem falar o nome dele aqui, era um dos cavaleiros da Távola Redonda. E agora já tá na hora de musiquinha. A gente fica com quem, TV? É minha vez? Tô vendo. Então a gente fica aí com Rick Wakeman, Arthur, do disco Mitos e Lendas do Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Oh, guerreiro lendário precisa de um inimigo. Quem que Arthur combateu? É, para combater. Como o nêmesis dele, ele teve o guerreiro Mordred, que foi retratado de diversas relações diferentes com ele, mas sempre como nêmesis dele, né? Sim, o Mordred, em algumas versões da história, era filho de Arthur, e outras versões da história ele era sobrinho do Arthur. A gente tem várias versões diferentes aí para caracterizar. Ele sempre tem uma ligação com o Arthur, uma ligação de sangue. No começo, sempre mostra ele na infância muito, muito semelhante ao Arthur. E muito invejoso. E essa inveja vai corroendo ele, ele vai tomando o lado do mal, o lado negro da força. A analogia com o lado negro é interessante, porque o Mordred, ele era tido como cavaleiro da armadura negra. Que no filme do Monty Python, ele é até retratado como aquele super vilão, mega poderoso, que mesmo depois de perder os dois braços e as duas pernas, continua querendo enfrentar o Arthur. The Dark Knight. You make me sad. So be it. Come, Patsy. None shall pass. What? None shall pass. I have no quarrel with you, good Sir Knight, but I must cross this bridge. Then you shall die. I command you, as King of the Britons, to stand aside. I move for no man. So be it. Além do Mordred, nós temos vários outros inimigos de Arthur que são narrados. O primeiro deles são os romanos. Lógico, aí, após a desocupação romana, isso não poderia deixar de aparecer nas lendas. E, segundo as lendas, Arthur vai à Europa continental, para combater os romanos na Gália. Na Gália, segundo Geoffrey de Mormont, ele combate o imperador Lúcio. O único problema é que esse imperador Lúcio não aparece em nenhum outro lugar da história de Roma. Mas, segundo Geoffrey, ele foi com os romanos. Aí um cara pouco mitológico, esse Lúcio, né? Só é citado numa fonte que só fala sobre um personagem que já é meio mítico. Grande chance dele ser real. É, e ele ainda está no centro de uma cultura que foi vastamente registrada. É, dizem alguns historiadores que o Geoffrey provavelmente traduziu alguma coisa errada ou se enganou com algum nome. E esse Lúcius possivelmente poderia ser o Tibério Constantino III, se não me engano. Mas assim, eles tentam fazer um paralelo desse Lúcius com algum imperador romano real. Mas de qualquer forma, o importante para a gente é, segundo o Geoffrey, Arthur vai para a Gália combater os romanos e quando ele volta para a Inglaterra, o Mordred tinha usurpado o trono de Arthur. Outros inimigos importantes na saga de Arthur foram os saxões. Sim, como era o objetivo da vida dele expulsar os saxões da Inglaterra, da Britânia, né, na época, eles são bem narrados os seus combates contra os saxões. É tido que ele batalhou 12 vezes, dessas 12 batalhas, 11 foram contra os saxões. Na verdade, era o maior inimigo daquela época, né? Da Grã-Bretanha. Saxões era praticamente o povo invasor maior. Os outros problemas eram mais regionais mesmo, aqueles conflitos de tribos, de povos, né? Que já não eram tão tribais assim, que disputavam poder regional ali. E o Mordred era o inimigo pessoal dele, não era o inimigo da nação Britânia. Dois líderes saxões, Hengist e Horst, são convocados à Bretanha pelo rei Vortigerno, que era um rei bretão, e eles vão para lá para combater as invasões escocesas, as invasões dos pictos. Eles combatem os pictos, conseguem expulsar os escoceses, mas aí eles acabam ficando lá na Bretanha como recompensa. Vortigerno dá um pedaço de terra para eles, só que eles começam a guerrear e começam a procurar mais terras. É muita inocência achar que ia conseguir se livrar de saxão deixando eles ficar na sua terra. Né? O cara foi muito na inocência. É, eu vou te dar um pedacinho. Eu vou te dar um pedacinho de terra aqui para você ter uma base segura para você planejar a invasão do resto do meu território, beleza? Beleza. Desce um potinho de planta pro cara levar pra casa cheio de terra, cara. Não desce a terra, não, é. É quase a mesma coisa se colocar dois vikings pra ficar de segurança do mosteiro. É tipo isso. Ou dois padres pra criar dois pra cuidar de uma escolinha. Caralho. Aí você pegou muito pesado. Hengist e Horst invadem várias terras britânicas e, segundo a lenda, Arthur então vai combatê-los em Monte Padu, que talvez aí seja a batalha mais famosa de Arthur. É a batalha que ele ficou conhecido por ter carregado uma cruz do tamanho da de Cristo durante 3 dias para a batalha, para poder assim derrotar os invasores pagãos. Mas vale lembrar que não dá para saber se o Arthur era realmente cristão ou não, porque quem transcreveu suas histórias foram monges cristãos. Então, para transformar num herói nacional, séculos depois, um cristão escrevendo, tanto faz se o cara era cristão ou não, o cara podia ser até satanista, e ele ia virar cristão. É bem suspeito, né? E outra coisa que eu tenho curiosidade é como ele sabia o tamanho da cruz de Cristo? Deve ser igual, deve ter pegado todas as relíquias que já foram vendidas como lasca da cruz, ter feito uma cruz gigante. Devia ter dado 10 do tamanho de Cristo, assim. Mas... Tem alguns historiadores que fizeram uma estimativa que na Europa medieval, se pegassem todos os pedaços que diziam ser da cruz de Cristo e eram vendidos como relíquias, todos que a gente tinha registro, dava mais ou menos o tamanho de umas duas naus. Cara, eles vendiam de tudo como presente para um pro outro, assim. Teve um rei, eu tenho isso no Museu da Áustria, eu tenho uma foto. Ele deu para o outro rei um chifre de unicórnio. Na real, o chifre do unicórnio que tem lá tem uns 3 metros de altura. É um unicórniozão, né, velho? Ou então ele não conseguia andar, porque caía para frente, né? Ele tá fincado lá. Imagina o torque na ponta do chifre. O cara não levou, o unicórnio levantava a cabeça, não, arrastava no chão. Imagina se ele conseguisse colocar para cima numa tempestade. Ah, bonito. Nessa batalha de Badon, que Arthur então expulsa os saxões da Inglaterra, vence essa batalha, os saxões são expulsos. Lógico, eles iam voltar algumas vezes depois, mas até aí estava tudo bem no reino. Só que aí Arthur vai para o continente, exatamente para combater os romanos, que tinha comentado anteriormente. Ele vai lá para o continente, Mordred usurpa o trono, e quando Arthur volta para a Grã-Bretanha, Mordred então era rei dos Bretões. E estava casado com a Guinevere. E lógico, só por causa da Guinevere que Arthur resolve sair em batalha com Mordred. Ou seja, foda-se a Inglaterra. Né? Ou seja, todo mundo pegou a Guinevere também, né? É só mais um aí no meio. E aí temos a outra batalha que Arthur é famoso, que é a Batalha de Calum. Essa batalha, ela é famosa... Além de ser uma batalha do Arthur contra o Mordred, que é a batalha dos dois nêmeses, que é um tema recorrente em qualquer tipo de mitologia, seja ela arturiana ou não. Ela é tida, inclusive, como a batalha final por conta disso. A última batalha é sempre contra o seu nêmeses. A gente vê isso em Street Fighter, né? Você chega lá no final com o Ryu, você vai contra o Sagat. Pois é. Meu Deus, olha o que ele conseguiu colocar Street Fighter no meio do podcast sobre a... Cara, a gente se esforça. Os dois saem mortalmente feridos da batalha e cada um vai para um canto, né? O Arthur vai para Avalon se curar com a Morgana. Avalon, que chamava naquela época Ingris Avalon, que era a Ilha de Maçãs. Inclusive, eu tava comendo uma Avalon aqui agora durante o podcast. Douglas, agora você tem que pedir aí uma musiquinha pra gente. Então, vamos com Bruce Dickinson, The Return of the King. Take control. Essa música não fala de Senhor dos Anéis, não? Não, fala sobre um rei que volta. Quantas vezes você já ouviu falar dessa história de um herói voltando pra salvar seu povo? Perdi a conta. Em Dragon Ball, um monte. Volta, Kuririn! Velho, o Shenlong deve ter um ódio mortal do filho da puta do Kuririn. Toda hora tem alguém revivendo o diabo do Kuririn. É, depois da batalha que Arthur foi se curar lá em Avalon, não se sabe o que ocorreu. Não se sabe se ele morreu, não se sabe se ele realmente se curou. E isso abre espaço para a lenda de que Arthur vai voltar quando o seu povo mais precisar dele. É a lenda de que ele não morreu, ele está dormindo, ele voltará quando mais precisar. Eu acho que o sono é bem pesado, porque a região ali já passou por uns maus bocados. É, a gente tem diversas versões diferentes da lenda. E é interessante que no século XIII, Gerald de Gales faz uma expedição para escavar possivelmente o túmulo de Arthur. A gente tem esse relato de que ele encontra a tumba de Arthur em Glastonbury, não é? Glastonbury. Ele encontra a tumba de Arthur e desenterra os restos mortais de Arthur, junto com uma cruz escrita "Aqui jaz Arthur, rei dos Bretões". E sua esposa diz que a Guinevere estava enterrada com ele. Inclusive. E sua segunda esposa. E sua segunda esposa. Que bonito, a Guinevere estava enterrada com ele depois de rodar a Inglaterra inteira? Ah, o cara. Ela tinha que. Aquela música do Mamonas foi pra ele, né? Que música do Mamonas? Você me apertou. Ser corno ou não ser? Eis a minha indagação. Sem você vivo sofrendo pelos botecos. Alguns historiadores modernos inferem que isso muito provavelmente foi aí um truque, porque nessa época, os saxões já eram governantes da Bretânia, né? Eram governantes da Inglaterra. E uma lenda que falava que um rei bretão iria voltar para salvar o povo bretão não era lá muito conveniente para eles. Então, assim, num período meio conturbado da história da Grã-Bretanha, muito provavelmente essa excursão do Gerald foi forjada para sepultar de vez essa lenda, ou seja, ah, tá aqui o túmulo de Arthur, dos restos mortais, ele tá mortinho e enterrado. Provavelmente, a gente não tem registro, mas para isso acontecer, provavelmente naquela época, devia estar próximo ali do ano 1200, devia ter alguma ideia de que, ah, 1200, Arthur vai voltar, devia ter uma galera meio doidona acreditando que ele tava para voltar. E por isso que eles criaram esse túmulo. E uma coisa interessante é que no epitáfio estava escrito que o Arthur e a Guinevere jaziam em Avalon, que coloca a localização de Avalon em Glastonbury. E também dá para inferir que ele teve mais de uma esposa, porque se a segunda estava enterrada com ele. Nas lendas, muitos sugerem que a Morgana seria a sua segunda esposa, que a Morgana tem uma relação com ele bem próxima durante toda a trajetória. É, dele. Muitos lembram da Morgana como irmã do Arthur, só que isso foi incorporado às lendas bem depois. Lá nos contos do Joffrey mesmo, ela aparece só como uma sacerdotisa de Avon. Então, assim, também não se sabe muito sobre a história dela. Várias versões da lenda trazem Morganas diferentes. É no Brumas, pelo que eu me lembro, Morgana era irmã do Lancelot, né? Não, ela era irmã de Arthur, não era, não? Eu acho que era do Lancelot, principalmente. Eu tenho quase certeza que era irmã de Arthur, e aí na iniciação dela, ele acaba transando com ela. É uma bagunça danada. E aí nasce o Mordred. Que mulher tarada que escreveu esse livro. Não era com o Lancelot. Não, ela... Que eu tinha não, ela é irmã do Arthur, os dois transam, e aí nasce o Mordred. Perversão. Ah. Pois é. Por isso que ele era o filho do Capiroto, por causa disso. É uma mochila de criança. Pata rachada. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Falando da segunda esposa do Arthur, né, da Guinevere, tem-se as más línguas da época, que duram até hoje, que na verdade não eram más línguas da época, porque isso foi atribuído ao poema do francês, que eu não vou tentar falar o nome dele. Vamos chamá-lo de Cris agora, o Chitrian de Troyes, porque todo mundo odeia o Cris, então a gente vai começar a odiar ele agora também. Caralho! O show de referência fodida. Olha, seria mó legal. Mas, então, foi nesse poema que Guinevere traiu o Arthur com Lancelot. O Arthur era só um rei corno e a paixão da vida dela era o Lancelot. E é como se fosse o Tristão e Isolda. É, muito remetem a Tristão e Isolda. Essa história do Chitrian de Troyes era uma lenda inglesa e depois foi parar na França. E várias das incorporações que ele faz à história de Arthur são de outras lendas, outras histórias que acabam convergindo tudo ali. É ele também que insere Camelot e a Távola Redonda no meio da história. Até então, não existia um lugar mítico da sede do governo de Arthur como Camelot. E a Távola Redonda é aquela representação de que o Arthur era um ótimo rei. Um rei tão, tão generoso que ele colocava cavaleiros como igualdade a ele. A decisão não era do rei somente, era de um conselho onde todos eram iguais. Outra incorporação do nosso amigo Cris à história foi o Cálice Sagrado. Na verdade, nessa primeira versão aí, que nem aparece naquele primeiro texto dele sobre o Lancelot, e sim em outro texto, que era sobre o Percival, aparece apenas como o Cálice. Eles não fazem referência direta lá, ó, o Cálice que teria armazenado o sangue de Cristo. Só que esse texto dele nem foi completo, a história do Percival. E anos mais tarde, séculos mais tarde, esse cálice se transformou no cálice sagrado, lá na versão do Le Morte d'Arthur, do Thomas Malory. Esse cálice podia ser referência ao caldeirão que o Arthur levou à fortaleza de vidro. Porque um cálice, a diferença entre um cálice e um caldeirão é pouquinho. É, só alguns litros, né? É. Sei lá o tamanho do caldeirão. A diferença entre um cálice e um caldeirão é pouquinho. Bebê, quanto de cerveja você anda bebendo? Só um copo. Um cálice de cerveja. Um copo. É, que desculpinha, né, velho? Esse foi mais um Lendas de Boteco. Acesse lendasdeboteco.wordpress.com.